Se você deixar Cristo entrar no seu coração, sentirá alegria, terá libertação. E se existe uma amargura grande que lhe faz sofrer, se existe uma amargura grande que lhe faz.